solução adequada ao seu problema? Não esqueça o grande remédio do trabalho, doador de recursos infinitos em favor do progresso do homem e de toda a humanidade. Seu cérebro vive cheio de perguntas? Trabalhe, e o serviço lhe dará respostas exatas e perfeitas. Suas mãos permanecem paralisadas pelo desânimo? Insista no trabalho e o movimento voltará. E os seus braços jazem fatigados? Confie-se ainda ao esforço novamente. A ação simboliza para eles o lubrificante divino. Seu coração vive triste, sem luz? Procure agir no bem incessante e a alegria será o seu sublime salário. Seus ideais encontraram sombra, gelo no grande caminho do mundo? Dê o seu concurso às boas obras sem desfalecer. Claridades novas brilharão no céu do seu pensamento. Parada que não signifique descanso construtivo, para recomeçar as atividades úteis é alguma coisa semelhante à morte. Todos os males da retaguarda podem surpreender aquele que não avança. Mas se você acredita no poder do trabalho, aceitando o serviço aos semelhantes, por norma de viver em paz na obediência a Deus, sua alma terá penetrado realmente o caminho da salvação.